Salvador, bom dia, é o TAN 3601, ciente da informação Golf. Autorização de tráfego São Paulo, Congonhas, 3 metros. O TAN 3601, boa noite. É, tá pronto para cópia? Já o 360 para Congonhas? Afirmo. Ok, então o TAN 3601 autorizado para Congonhas, nível de voo 360, pela APAZULU 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive e em seguida direto para Pirassununga. Decola da 10 com curva direita, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é o 5112 e o controle em 119.80, proteja. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360 via Upper Zulu no meio até Belo Horizonte. Após direto Trive, após Pirassununga. Decola da 10 com curva direita na Dael, voando após Dael Leda. Após Leda Bridge. 5112 é o transponder, 1198 é o controle Salvador, 3601 no 8. Correto, e confirmando, 5112 é o transponder, chamando para o push e acionamento. Afirmativo, 5112 vai chamar para push e acionamento, 3601. Torre Salvador, o gol 1155, pushback acionamento no gate 11. Autorizado, gol 1155, chama para o táxi. O altivo é o 0, furo 3. V3 vai chamar para o táxi no 1155. para o táxi Gol 1155, UPOB 131, autonomia de 3 horas e 41, Alterna Campinas. 131 a bordo, tá livre o táxi, contornando o pátio principal via Índia e Alfa, após para o ponto de espera da 10. É, o QNH-1013, chama pronto para a decolagem, o 1155. Tá pronto, vai Índia Alfa contornando, ponto de espera, vai por lá pronto, 1155. Espera dar uma hora pronta, gol 1155. 1155, autorizado a linha decolada 10, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a linha decolada 10, gol 1155. tá no pátio 3, é isso aí, próximo ao Teca, é isso, não? Ok, autorizado, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 3, voo no 271. Salvador, vamos andar, Cruzeiro 21, aguarde um segundo, cópia 360, o Santos Dumont. Voo 155, decolou a 55, controle 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, obrigado, até a próxima, voo 195. Torre, com ok, será recoordenado então 400, aguarde um minuto, 1021. Grato. 4 de Salvador, boa noite, voo 1155. 1155, bom dia, subiu 360, saída da EL, vigilância. 360, saída da EL, voo 1155. Salvador, o 3601 para puxa treinamento no 08. Recopiou o 3601. Bom, 3601, solicitando puxa acionamento, está autorizado o acionamento, que negar no 0 no 3, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, 3601. 021 na escuta para cópia. Na escuta no 021. 1021, autorizado para Rio de Janeiro, Santos Dumont, livre de voo 400 pela rota Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Babacena. E decolando da 10, para a curva à direita, inicialmente no perfil da subida da EL, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5113 e o controle em 119 decimal 8, cotejo. Já estou 400, via rota para nível Upper, November 857 Salvador, após Upper Zulu 16 Gru, após Upper Zulu 14 Barbacena, declinando 0 curva direita na saída da EL, após a EL Neta, após Bidev, transponder 5113, controle 19-8, gol 1021. 1021, correto, e apenas confirmando, Upper November 857, após seguro. Após Upper Zulu no meio, ok? Entre as duas aerovias, seguro é o VOR. Tranquilo. Até November 857, seguro após Upper Zulu no meio. Correto, então chame para o posicionamento no 021. 021. Oi, 1271, para o táxi a bordo, 119, 3 horas e 40, Salvador. 119 a bordo, 3h40, Salvador, tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro no 0 no 3, chame pronto para a decolagem. Voo 1271, perdão. Índia e Alfa chamará. Delta 360 Uno para o táxi, Uno 72, a bordo 3:50, alterna o galeão. Uno 72, galeão 3:50, o Delta 360 Uno vai seguir a aeronave da Gol, saindo agora do pátio 3, só vai via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, chega para a decolagem, o QDH 1013, tá 3601. Segue o Gol, via pátio 1, Índia e Alfa, com 903 no ajuste, tá 3601. Gol no 155, na Pro de Bridge. Pro de Bridge, Gol 1155. Uno está livre, a linha decolada 1-0, o vento é de 1-30 graus, meia dúzia de nós. Gol no 021, tá. Aguarde o instante, tem uma aeronave da TAM que vai taxiar a sua cauda. Assim que ela estiver liberada, tá livre. Puxa, chama para o táxi. O altímetro no 013. Gente, coordenação à condução, apesar de finalmente uma na táxi, Centro Recife, em 125-1, alterno 3325. 125-1, 3325, gol 1155. Uno decolou de Salvador ao 04, controle em 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, obrigado, bom trabalho, bom dia. Controle Salvador, Uno 271, decolou na PUCA, passando 2000, bom dia. Bom dia, Uno 271, suba ao 390 na PUCA, vigilância. 390, Uno 271. 3601, pronto, ponto de espera da 10. Tá 3601, autorizado alinhar e decolada 10, o vento é 130 graus com 8 nós. Autorizado alinhar e decolada 10, tá 3601. Para o taxi segundo 021, 3 horas e 45, POB 903, Campinas. Está livre o táxi, à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Direita, chama no ponto de espera, quando está descendo. O TOM 3601 decolou 08, controle 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, bom domingo, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601, cruzando 2 mil pés na Adael. Bom dia, 3601, subou 360, saída da Adael, vigilância. Para o 360 na Adael, TAM 3601. Autoriza a PROD da Elfo, TAM 3601. Autoriza a PROD Leda. Leda, 3601. Estamos com o cidadão, cidadão, pronto, com o cidadão, cidadão. 1021, autorizado a linha decolada 10, vento de 130 graus, meia dúzia de nós. 271, chame sempre Recife, 2685, bom dia. Zulu 2, o controle 198, bom voo e bom dia. 198, obrigado, bom serviço.